Bem, queridos, hoje nós vamos começar uma série de estudos em cima do tema que é proposto no livro Casas que Transformam o Mundo, Igreja nos Lares, do Wolfgang Simson, editora Esperança. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pelo Teu poder, pelo Teu amor, pelo Teu zelo conosco. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos um coração aberto, para que o Senhor mesmo venha limpar, venha purificar toda a resistência humana, carnal, todo tradicionalismo que às vezes está incrustado dentro de nós. Senhor, nós precisamos, nós carecemos da revelação, da iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Mas nós não queremos compreender sem praticar. Nós queremos, em nome de Jesus, que a nossa compreensão seja prática, nossa compreensão seja no dia a dia, nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso deitar, no nosso levantar, que o nosso ensino, a nossa família seja sentado à cama, seja caminhando, comendo, como Tua Palavra nos ensina tão claramente. Obrigado porque a Igreja é Tua e nós somos só dispenseiros do que é Teu, Senhor. Que nosso coração esteja aberto para a Tua Palavra, toda crítica carnal venha ser vencida pelo argumento sobrenatural que é a revelação que o Teu próprio Espírito pode dar para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos começar aqui, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar também com slides, né? Com data show. Mas hoje eu quero dar, assim, uma introdução geral desse livro que, pelo que eu estou lendo, foi um livro trabalhado em Salvador, na Igreja Mãe, e tem aqui muito. Meu Deus, eu fui lendo e fui vendo como nós já somos influenciados por isso que Deus deu graça a esse irmão para que ele resumisse aqui nessas 15 teses que ele propõe. Ele faz uma alusão à reforma protestante, né, que aconteceu durante muito tempo e culminou ali na Alemanha com Lutero em 1500 e pouco, 1530, por aí. E nós temos, na verdade, aquilo ali como a ponta do iceberg. A Igreja sempre esteve em reforma, né? Se você pega as cartas de Paulo, você vai ver uma Igreja muito dinâmica e em constante reforma. Você não vê a Bíblia se contradizendo, mas você vê o ensino se amadurecendo no decorrer de que ele era implantado nas igrejas. Então, você pega uma igreja, por exemplo, como Coríntios, e você vai ver que, possivelmente, em algum momento, a igreja de Efésios, que é a igreja que é mais madura, recebe um ensino mais maduro, mas provavelmente também passou pelas questões que Coríntios passou em algum momento. Então, quando a gente vai lendo as cartas, não só as cartas de Paulo, mas as cartas que João escreveu às sete igrejas, que o próprio Jesus mandou, a gente vê como as igrejas já passavam por algumas situações que precisavam de uma constante reforma. Quando houve a conversão, suposta conversão de Constantino, a gente vê aí então, vamos falar sobre isso aqui também, a gente vê uma institucionalização da fé e uma igreja que era orgânica, que era viva, que era de casa em casa, que era de lar em lar, que era de comunidade em comunidade. Ela, que era uma ameaça para o império, ela então é fagocitada, ela é reunida de forma artificial em Roma e é dirigida de forma burocrática pelo clero. Um plano dele. Uma estratégia muito inteligente de... Foi bem você falar que não era uma suposta conversão. Eu acho pouquíssimo provável que tenha havido uma conversão genuína, até porque ele usava da bandeira da fé para matar os inimigos dele. Então isso não é muito cristão ou nada cristão. Então, o que acontece? Uma vez que a igreja, então, é institucionalizada, as pessoas, elas não tinham que mudar de fato, converter de fato. Uma igreja orgânica, real, ou a pessoa converte ou não. Porque quem está em volta, a família, os amigos, a convivência, percebe que ela não é convertida e não dá a ela um lugar de convertido. Mas na igreja institucionalizada, é o clero que diz quem converteu ou não. É o clero quem diz quem pode ser padre ou não. É o clero quem diz quem pode ser pastor ou não. A vocação pastoral, ela não é descoberta em cima do trabalho e do serviço. Como o diaconato fica muito claro, Separai do meio de vós homens que sejam idôneos, marido de sua mulher, não dados ao vinho, que já sirvam. E a igreja levantou, eles foram eleitos. Eleitos não por voto, porque a gente pensa em eleição com voto, né? Só que esse conceito de eleição por voto é republicano, é moderno, é pós-moderno. A eleição não era por voto, a eleição da perspectiva de erigir, de subir, de eleger, de tirar do meio e colocar como destaque. Então, vamos pensar que... se abrir a pensar a igreja, não de uma forma vanguardista, revolucionária, só por isso mesmo, com fim em si mesmo. Mas vamos pensar, como o pastor Rousseau Chery disse, a uma aula de pregação dele, ele disse assim: hoje em dia todo mundo quer pregar de forma diferente, eloquente, todo mundo quer dizer uma coisa assim, bem chamativa, interessante e exótica. E ele disse: vocês querem ser excepcionalmente diferentes? Vocês querem ser. Querem ter uma pregação que choque? Vocês querem ter uma pregação que seja fora do comum? Basta pregarem a palavra. Porque hoje se prega tanta coisa menos a palavra, que se você quiser se destacar como alguém que está fazendo diferente, faça o que a Bíblia manda fazer. Então a proposta aqui é essa: é que a gente volte a fazer a igreja como a Bíblia ensina. É claro que cada um de nós vai ter resistências a isso, porque nós crescemos e aprendemos a igreja de uma forma organismo, não organismo na perspectiva intuitiva, na perspectiva diária, mas no organismo como uma máquina. Só que a igreja não é uma máquina, a igreja é muito mais um corpo do que uma máquina. Só que hoje em dia a igreja tem se difundido muito mais como máquina do que como corpo. Então a proposta aqui do livro é uma igreja cada vez menos organização e cada vez mais orgânica. Então eu vou lendo aqui. Aqui a gente vai ler hoje um resumo dos capítulos e depois nós vamos trabalhar, claro que não lendo todo o capítulo, mas eu vou trazer os slides para a gente poder estar sintetizando isso. Os irmãos tiverem interesse, eu vou tentar fazer uma compra coletiva dos livros, vou pegar o contato do Salvador para a gente poder fazer, para você poder acompanhar em casa durante a semana e a gente poder ter um avanço mais significativo aqui, ok? Contra? Oi. A igreja... Sim. Que você sempre fala é a igreja de Cristo. Amém. Novo Testamento. Exatamente. A diferença da igreja do Novo Testamento para a igreja do Velho Testamento? Boa pergunta, muito oportuna. Isso fica claro aqui, porque quando Constantino burocratiza a igreja, oficializa a igreja, impõe a igreja, inclusive muitos dos seus súditos entravam nas catedrais com os ídolos embaixo do braço. Os ídolos? E com o tempo esses ídolos saíram debaixo do braço. E houve um sincretismo, coisa que sempre houve na Igreja Católica. Santa Bárbara, por exemplo, a gente sabe quem é Ansan. Então, o candomblecista, ele adora em Ansan, adorando Santa Bárbara. Então, isso sempre aconteceu na Igreja Católica, inclusive no começo dela. O que esse livro critica é exatamente essa categoga. Que ele chama, que é a mistura de catedral com sinagoga, que é o que a igreja virou. Então a igreja virou uma mistura de um centro único de adoração durante um período da semana, onde você terceiriza seu compromisso pagando para alguém ser santo por você, ele ensinar o que é ser santo, e um ritual que é convergido em um lugar só, por isso catedral, e goga de sinagoga, porque tirou muito do padrão judaico de igreja. Só que a igreja cristã, ela considera os padrões que ficaram da velha aliança como o único Deus, que é em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, não é? Como os mandamentos, como uma orientação moral para a gente conviver, mas embora a gente não viva mais a lei como ela era no tempo de Moisés, mas sim como referência. A diferença da igreja do Velho Testamento é que nem igreja se chamava, você tinha um lugar próprio para adorar. Jesus, quando encontrou com a mulher no tanque de Jacó, ela perguntou: vocês judeus adoram no templo e nós onde adoramos? Ele falou: de fato, o lugar de adorar vem dos judeus, porque quando separou as tribos, quando houve a revolta do filho de Salomão, 10 tribos não adoraram mais Israel e só a tribo de Judá e de Benjamim adorou Israel. Então só essas duas tribos ficaram no lugar certo de adorar, que era no templo. Antes era no tabernáculo, que era aquela barracona de peles que caminhava no deserto, que as pessoas carregavam e montavam os levitas, né? Depois, quando Salomão construiu o templo, o lugar de adorar era no templo, parado. E não se podia adorar nos vales e nos montes como os samaritanos faziam. Então Jesus falou, mas é chegada o tempo, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o lugar deixou de ser um lugar físico para ser uma situação espiritual. Então hoje a igreja é a igreja onde se reúnem 2 ou 3 ou mais em nome de Jesus. É isso que esse livro está propondo, está ensinando aqui. A igreja não é mais um lugar físico, mas a igreja... Hã? Amém. O véu se rasgou e vamos falar disso aqui. Então vamos lá, vamos começar a ler aqui na página 9. Se não der para a gente ler toda a introdução, a gente semana que vem continua lendo. E é tempo também para a gente poder também debater isso até adquirir os livros, ok? Então, se Lutero fez as suas 90 teses, ele fez aqui as suas 15 teses, né? Então, e ele propõe essas teses de forma muito bem organizada e claras. Ou melhor, 95 teses de Lutero. Então a gente resumiu hoje, na nova reforma da igreja, isso em 15 teses, que de fato tem muita coerência. E quem sabe a gente aqui na Vila Nova não coloca mais umas 5 aí, não é? Por que não? Não é? Então, diz assim o autor do livro. 15 teses sobre a reencarnação da igreja. Primeira, o cristianismo... Vamos ler aqui a introdução dele, é muito boa também. Deus transforma a igreja, isso, por sua vez, transformará o mundo. Milhões de cristãos em todo o mundo sentem que uma nova e surpreendente reforma está se aproximando. Afirmam, a igreja como a conhecemos impede uma igreja como Deus quer. Muito forte isso. É admirável o grande número de cristãos que parece perceber que Deus está tentando dizer-lhes a mesma coisa. E de fato, irmãos, eu tenho estudado a igreja no mundo e tenho visto como isso é real. Eu estou muito interessado, estou me organizando para viajar para conhecer a igreja em Elim, que é uma igreja, que é a segunda igreja, maior igreja do mundo, mas não é uma igreja que, de pessoas que entram e saem e ninguém conhece. É uma igreja de pessoas que são discipuladas. Então você já pensou o que é isso? Conhecia de Santarém, que são 66 mil pessoas numa cidade de 210 mil. 66 mil pessoas discipuladas. Não são 60 mil massa de manobra que ninguém conhece, não. E todas essas dentro de igrejas dos lares. E essas igrejas dos lares se reunindo em setores. E esses setores se reunindo em um grande espaço, que como o autor defende aqui também, e eu também defendo, mostra o peso da igreja e choca a sociedade, porque a sociedade vê que há uma igreja organizada ali, ela pode recorrer a essa igreja. Ela não fica marginalizada. Mas também se ela for perseguida, fecha o grande local de encontro, se tiver, e as igrejas continuam, não é, se pulverizando como fermento na massa. Então eu quero conhecer essas realidades de igreja, para quando eu falar aqui para vocês que nós vamos ser uma igreja, aleluia, que nós vamos ser uma igreja de milhares e milhares de pessoas, e que isso não depende só de mim, depende de cada um de vocês, vocês não acharem que eu sou doido. Né? Se eu disser assim, nós, Vida Nova e Itabuna, seremos uma igreja de 10 mil pessoas em 10 anos. Aí você fala assim, o pastor está doido, coitado. Está vendo muito na internet igrejas pelo mundo, tá viajando muito. Mas não é. Não foi assim em Atos? Irmãos, no primeiro dia de Atos, no primeiro dia, foram 3 mil conversões. E aí? Então a gente tem que sair dessa timidez, desse lugar de igreja morna e omissa, e se cada crente, como eu falei lá no Facebook, eu queria que você recompartilhe, por favor. Se cada crente cuidar de 1, 2, 3 pessoas, investir na conversão delas, batizá-las, discipulá-las, e elas fizerem isso também, a igreja tem um crescimento exponencial. A igreja deixa de crescer por adição e começa a crescer por multiplicação. Ok? Então a gente precisa revolucionar esse lugar de igreja, onde a gente tem a igreja como mais uma das instituições que a gente vai lá receber o nosso e ir embora. A igreja não é isso. Amém? É admirável o grande número de cristãos que parece perceber que Deus está tentando dizer-lhes a mesma coisa. Desse modo, forma-se uma nova consciência coletiva para uma revelação existente há milênios. Um eco espiritual coletivo, algo que já foi dito há 2000 anos e a gente só está vindo agora. Mas está ouvindo, graças a Deus. Estou convicto de que as 15 teses a seguir reproduzem uma parcela daquilo que o Espírito diz hoje às igrejas. Para alguns, isso será apenas uma pequena nuvem no horizonte de Elias. outros já se encontram no meio da chuva. Primeira tese: o cristianismo como estilo de vida, não como sucessão de eventos religiosos. Maravilha! Olha que coisa tremenda, irmãos. Bom, antes de serem chamados de cristãos, dava-se aos seguidores de Jesus o nome de O Caminho. Então nós éramos chamados de O Caminho. Que religião é deles? É a religião do caminho. Um dos motivos era que eles literalmente haviam encontrado o caminho de como se vive. O cerne da igreja cristã não é apropriadamente espelhado por uma série de eventos religiosos e recintos eclesiásticos reservados especialmente para o encontro com Deus. O que é um recinto eclesiástico? Eclesiástico vem da palavra grega eclésia, que é igreja, que significa, na verdade, chamados para fora. Igreja não é, como alguns acham, chamados para dentro. Igreja significa chamados para fora. E parece uma coisa contraditória, antagônica, né? Chamados para fora? Chamados não são para dentro? Não. Na igreja nós somos chamados, estamos aqui hoje de manhã, não estamos? Chamados para o quê? Para fora. Então, a gente precisa ver a eclésia, igreja, dessa forma. Embora, originalmente, a igreja seja isso, com o tempo se perdeu esse significado, ou melhor, se perdeu o conhecimento do significado, mas o significado continua o mesmo. Tá bom? Então, o cerne da igreja cristã não é apropriadamente espelhado por uma série de eventos religiosos em recintos eclesiásticos, reservados especialmente para encontros com Deus, oferecidos por clérigos profissionais. O que é o clérigo? A igreja romana, a igreja católica, desde a sua essência, ela separou o clericato do laicato. O clericato são aqueles padres, bispos, arcebispos, cardeais, monsenhores e papas, freiras, freis, religiosos e algumas outras nomenclaturas, mas principalmente essas, que são pessoas que, segundo Tertuliano, que foi um erro dele, embora ele tenha acertado em muita coisa, se pode separar no povo aqueles que encaram o ministério e aqueles que só consomem. Eu não admito isso. Muitos pastores admitem, mas eu não admito. Então, já se percebia na igreja que alguns se despontavam. E ao invés de promover que todos se despontassem, eles deram cargos a esses alguns. Então, você podia ter o cargo porque você se despontava de verdade ou porque você comprava o cargo como título. Recebia nota e tudo. Então, vamos pensar assim, irmãos. Esse clericato, então, seria não só a igreja católica, vamos pensar na nossa igreja, ok? Que é fácil dizer os erros dos outros. Então, não há espiritualmente separação de clericato e laicato. O que é o laicato? Vem de laico, de ignorante, de quem não tem conhecimento formal sobre uma coisa. Então, a igreja católica separou o clericato do laicato. E muitas igrejas evangélicas protestantes fazem a mesma coisa. Existe aquele que vai ser um bom crente. O que é um bom crente? Existe um bom crente que faz liderança, existe um bom crente que é o bom crente, sem ter que ter liderança, porque eles acham que a liderança é um dom para alguns. E tem gente que nunca vai conseguir discipular alguém, que nunca vai conseguir ter um grupo na sua casa, que nunca vai conseguir liderar algum ministério da igreja. E as pessoas se acomodam nisso e acham que são a massa de patrocínio daqueles que fazem alguma coisa. Isso é totalmente fora do que a Bíblia ensina. E isso é revolucionário. Porque você pode pensar que há um lugar para você como bom crente que só não bebe, não fuma, não adultera, paga seu dízimo e sua oferta e tem uma vida exemplar. Um mórmon é igualzinho. O adventista faz a mesma coisa. Então vamos pensar isso, irmãos, que há um lugar para mim no reino de Deus para servi-lo, amém? Então vamos lá, quero ver vocês empolgados, hein? Dando glória a Deus, aleluia. Então, diz assim, oferecidos por clérigos profissionais. Pelo contrário, está em questão o estilo de vida profético dos seguidores de Jesus Cristo no dia a dia. E como famílias extensas espiritualmente, ampliadas, respondem a perguntas formuladas pela sociedade. Cada um crente, justamente no local em que isso é mais decisivo, onde é? Em casa. Ok? A minha casa. 2. Segunda tese. O mundo, o sistema, mudaram o sistema das catégogas. Eu falei mais cedo. O que são as tais catégogas? Depois da época de Constantino Magno no século IV, ou seja, em 300 em diante, as igrejas ortodoxa e católica, porque a gente sabe que tem igreja católica, mas tem igreja do Oriente, a igreja ortodoxa, que é a igreja católica do Oriente, chamada ortodoxa, igreja grega, desenvolveram e sancionaram um sistema religioso que consiste de um templo cristão, a catedral, e de um padrão básico de culto que imitava a sinagoga judaica. Dessa maneira, um sistema religioso não expressamente revelado por Deus, a catégoga, que foi o nome que o autor deu, uma mescla de catedral e sinagoga, tornou-se a matriz dos cultos de todas as épocas subsequentes, tingindo com um acervo gentílico, ou seja, um acervo de fora da igreja. O gentil é o jeito que a igreja chama do não judeu ou do não convertido. Então a gente pegou um monte de coisa que era dos padrões de culto dos judeus, do padrão de culto dessa igreja católica, e até de padrões romanos e gregos, como por exemplo as eleições dentro da igreja. Eles quiseram agradar a igreja. Exatamente. E aí a gente tem hoje uma igreja que é uma igreja judaica, porque tem um sacerdote que só ele fala com Deus e você tem que comer a raçãozinha dominical. Uma igreja de catedral, porque tem um templo que é o lugar sagrado. E um dia sagrado. E um homem sagrado, que é quem fala para o povo que não é sagrado. Então ela é judaica, ela é romana, é católica. E ela é também grega, porque a gente tem um sistema republicano, que é algo requentado da república romana, onde há uma eleição e um líder representativo eleito pelo povo. Isso não é bíblico, isso é grego. Então, o que sobrou para nós? O que é a igreja, então, hoje? A igreja tem que abandonar esse molde e tem que voltar ao que é a igreja na Bíblia. Por isso que a gente vai ter que voltar para a Bíblia para estudar o que é a igreja. Então, vamos lá. Tingido com um acervo gentílico, ou seja, não cristão, não próprio, de pensamentos helenistas, são pensamentos, o pensamento helenista é um termo que diz respeito ao pensamento grego, por causa de Helena, que é um símbolo da cultura grega. Então, o pensamento helenístico é o pensamento grego, que, por exemplo, faz separação entre o sagrado e o secular. O conceito das catégogas recebeu uma função de buraco negro, que suga pela raiz praticamente todas as energias de transformação social da igreja e que por séculos deixou o cristianismo absorto em si próprio. Ou seja, é uma igreja que funciona para si mesma. É uma igreja que o máximo dela é fazer com que ela aconteça dentro de si, sem relevância nenhuma para a sociedade ao redor. Isso é tão forte que se pergunta muito, quando que a igreja começou no Brasil? Aí alguns dizem, foi quando a igreja católica chegou com os jesuítas. Outros dizem, foi quando os congregacionais chegaram e começaram com o seu culto. Foi quando os anglicanos chegaram, os primeiros a chegarem no Brasil protestantes foram os anglicanos, como igreja. Só que eles faziam cultos fechados e em inglês. Porque era uma igreja de estimação, era uma igreja para eles. Então a gente tem que revolucionar isso, irmãos, amém? É verdade que Lutero reformou o conteúdo do Evangelho, mas é notório que ele deixou as estruturas e formas exteriores da igreja intactas. E é verdade isso mesmo. As comunidades livres libertaram do Estado esse sistema eclesiástico. Os batistas o batizaram. Os quakers os drenaram, que é a denominação protestante muito comum nos Estados Unidos, onde eles simplesmente saem do meio da comunidade, vão para a zona rural e vivem em uma comunidade fechada, chamados irmãos quakers. Hã? Muito parecido. O Exército da Salvação o enfiou no uniforme, que é a denominação muito forte nos Estados Unidos, que eles têm patentes. Então tem um coronel, tem um general, é uma forma que eles são patriotas, então para eles é muito certo isso lá, né? Os pentecostais a ungiram e os carismáticos a renovaram. A diferença de pentecostal para carismático, por exemplo, se eu pegar, tem uma igreja aqui em Itabuna, a Igreja Esperança, que eu amo muito, Pastor Mel, um cara muito legal. A Igreja Esperança não é uma igreja pentecostal, é uma igreja carismática. A igreja carismática é a igreja que as pessoas levantam as mãos, as pessoas aplaudem, as pessoas podem sorrir no culto. O culto é informal. Nós também somos renovados. Mas não são carismáticos, são renovados, quando a gente fala na linguagem evangélica brasileira. Mas não são pentecostais. Uma igreja pentecostal, ela admite os dons e os busca. Ok? O cúmulo da igreja pentecostal é a igreja que acredita que só tem o Espírito Santo, por exemplo, quem fala em línguas. Então, a gente tem que sair de todos os estereótipos. E tem que tentar voltar para o que a Bíblia ensina sobre o que é a igreja. Então, nesse caso, a gente vai tirar todos os votos de nós e dizer que a gente é parte da igreja. Eu não quero nem cair nesse erro que você falou isso retoricamente. Porque hoje já existe mais uma denominação que não tem denominação. Sem denominação já é uma denominação. Então, qual é a minha ideia? É que a gente invista nisso como a gente tem feito há anos aqui. E quem está há mais tempo sabe como a gente tem trabalhado isso. É cada vez mais ser igreja sem a burocracia que faz de conta que a gente é igreja sem a gente ser. Delegando a cada crente ser sacerdote, ser ministro. Cada casa ser uma igreja e cada igreja ser uma casa. É isso que está no livro de Atos todinho, na Bíblia toda. Então vamos lá. É preciso. Aí ele continua. Os carismáticos o renovaram, porém até hoje ninguém realmente o transformou. É precisamente essa hora que chegou agora. Essa reforma que vai além de uma reforma litúrgica, além de uma reforma na ordem do culto e no estilo de culto, e passa para uma reforma de conceitos. Diga, querido. Eu pensei que carismático era só uma nomenclatura da Igreja Católica. Ótimo, muito bom você falar isso. O carismático, teologicamente, é aquele que admite os dons. Ok? Então, a Igreja Carismática, quando a gente no Brasil fala Igreja Carismática, parece que é sinônimo de falar de Igreja Católica Carismática. Mas quando os irmãos do mundo todo estudam a Igreja do Brasil, eles dizem que a Igreja Protestante aqui geralmente é carismática. Entendeu? O que é a Igreja Protestante que não é carismática? Por exemplo, nossos irmãos amados da Igreja Teosópolis. Eles são protestantes, mas não são carismáticos. Nem carismáticos, nem renovados. Só são protestantes, batistas. Inclusive da Convenção Batista Brasileira, que é aquela mais tradicional. E eu não estou aqui para dizer que ninguém é certo ou errado, melhor ou melhor. Eu quero que a gente seja melhor do que a gente mesmo, ok? Principalmente quando eu digo os nomes, né? Quando eu não digo, ainda dá para ser mais crítico, né? Terceira tese. Eu não vou delongar muito, não. 11h30 a gente termina. Se não der para a gente resumir aqui, vamos em paz, tá? Para não cansar vocês também. Terceira reforma. Por ter redescoberto o Evangelho da redenção somente pela graça mediante a fé. Então, quando alguém me perguntar assim, somos salvos por quê? Não fale que é salvo pela fé. Você é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que não pode ser salvos pela fé. Porque como é que você é salvo pela fé se é dom de Deus? Se é dom de Deus, então salvo pela graça. O próprio texto se explica. A Bíblia se explica, né? Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé que Deus nos dá. Mas se não tiver fé, se não tiver fé, vai dar graça dele. Vai. Porque você não tem fé antes dele lhe dar ela. Mas e se a pessoa não tem fé, não acredita? Não vai ser salva. Então. Mas quem tem fé? Quem Deus deu. Deu por quê? Pela graça. Então sempre a graça vem antes. Nunca a gente faz por merecer. Eu disse para um paciente meu essa semana, uma situação de uma... Mas não tem que entender. Se a pessoa não tem fé, como vai receber a graça? Vai dizer que está faltando um elemento. Pronto, ok. Se a pessoa não tiver fé, não acreditar, Deus não vai agir. Eu disse... É. A graça leva você a ter fé. Como a Jana falou. A graça leva você a ter a fé. O que vem primeiro? A carruagem... O carro ou os bois? O que vem? Vou pegar uma pergunta aqui retórica. Vamos lá. O que é que vem primeiro? Vamos lá. O que é que vem primeiro? A locomotiva ou os vagões? A locomotiva. Pronto. A fé são os vagões. A graça é a locomotiva. Nunca ninguém tem fé primeiro. A Bíblia diz que nenhum homem quis a Deus. Nenhum sequer. A fé é resposta de uma graça da escolha soberana de Deus. Deus escolheu você, ele botou a fé em você. Aí você vai e é salvo. Não é você, é assim, eu não sou salvo porque eu escolhi a Deus. Eu sou salvo porque Deus escolheu e aí eu escolhi. Aí que tá então. Tudo bem, eu concordo com isso agora. Por exemplo, sem fé na salvação, tá certo. Um bandido, um ladrão, ótimo, um assassino, um estuprador. Eu só não era estuprador, mas bandido. Um estuprador. Ele tem a graça. Mas... Não tem a graça. Se ele tivesse a graça, ele teria a fé. A fé não tem graça. Aham, boa. É porque ele não nasce com a graça. Ele não nasce com a graça. Ele recebe depois. Deus escolhe. Isso. Deus escolhe quem ele vai dar graça. Isso. Não é para todo mundo? Não. Agora, não são todos criações de Deus? Criação então... de Deus é filho. Não. Não é? Não. A Bíblia diz assim, repare. São todas criaturas de Deus. Isso. Como você e fala. Alguns filhos. E alguns filhos. Quer dizer, então, eu não consigo entender essa distinção. Não tem problema. Eu vou criar isso aqui, mas eu não vou escolher ele como meu filho. Eu vou criar aqueles ali e vou escolher como meu filho. Aqueles ali vão ser. Pronto, eu vou resumir. Eu não consigo entender isso. Deus criou Adão e Eva, filhos. A Bíblia diz, genealogia de Lucas, fulano gerou fulano. Adão, filho de Deus, ok? Eu tenho compromisso com meu filho. Quando Sete nasceu, filho de Adão, a Bíblia diz que ele era imagem e semelhança de quem? De Deus? De Adão. Quando Adão resolveu não ser filho de Deus, resolveu pecar, resolveu precisar da graça, Deus não tem mais nenhum compromisso com nenhum filho de Adão. Como C.S. Lewis disse, filho de Adão. Você nasce filho de Adão, nasce filho de Deus. Ele tem compromisso com a humanidade. Ele tem compromisso com os que ele escolheu. Mas é que tá, ele escolheu Adão e Eva. Adão. Isso. E depois a Eva. Só que eles pecaram. Pronto. Aí agora ele vai escolher quem ele quer. Você não tem que pensar como eu, meu irmão. Fique em paz. Não tem que pensar como eu. Não é uma questão dele convencer. Isso é uma doutrina diferente. Mas então, não esqueça. Fique em paz. O que não me entra é isso. Você não tem que concordar comigo. Ele esconda. Não é questão de concordar ou não. É porque pra. Deixa eu falar, sabe por quê? É porque é pra ele. Pra ele, ele só concorda com quem entende. Você pode. Você pode entender e discordar. Porque assim, ó, Deus escolhe, criou ali, estamos aqui. Então ele fala, bom, esses aqui eu não vou querer. Isso. Porque eles têm uma função. Essa função é fazer o mal para que outros acreditem em mim. Exatamente, boa mas isso, sim. Não, isso pra mim é lógico, mas eu não consegui entender isso. Não tem que concordar. Para mim, eu acho errado esse pensamento. Olha, né? Tô dizendo que tá discordando de Deus. Mas fazer o quê? Fique em paz. Isso não. É isso que me deixa. Fique tranquilo. Aí tranquilo. Por isso que eu fico brigando comigo mesmo, assim. Às vezes eu fico pensando, pô, isso tá certo, é maravilhoso. Mas parece que não tá certo. Eu também tenho essa agonia, cara. Eu fico doido. Olha, se eu pudesse escolher, eu não cria como eu creio. Depois de muito lutar, de muito resistir, que eu passei a crer assim. É o chamado, ó, pra quem tá ouvindo, pra quem tá escutando aqui a gravação, é o seguinte. Existem duas doutrinas muito comuns na fé cristã. Uma mais moderna, chamada arminianismo, que é onde se crê que o homem, pela fé, recebe a graça. O arminianismo, me perdoe os arminianos, mas no final das contas é isso. Eles creem que o homem escolhe a Deus, porque Deus, como escolheu a todos, quem escolhe a ele é salvo. Isso dizem os arminianos. Os calvinistas, que estão chamados calvinistas, mas na verdade a igreja sempre pensou assim, até o iluminismo, quando se difundiu mais essa ideia arminiana, mas sempre a igreja pensou assim, de que vamos trabalhar em cima da graça, porque a gente é salvo porque Deus escolheu a gente, não coletivamente, mas assim, uma vez que Deus me escolheu e eu converti, eu não convertiria sozinho. Eu fui convencido de forma sobrenatural, porque eu gostava do pecado, eu gostava da esbórnia, eu gostava de fazer o que era errado, e um belo dia, um dia mais lindo da minha vida, ele me convenceu de que não era assim. Então, se você pegar, por exemplo, até a própria Igreja Católica, que não concorda com a predestinação, Santo Agostinho, que segundo eles é um dos pais da igreja, para mim é, para eles não, porque se eles acreditassem mesmo em Santo Agostinho, eles acreditavam na predestinação. Na predestinação. Porque Santo Agostinho, de capa a capa, tudo que ele escreve é promovendo a predestinação. Mas eles negam. Então, a própria doutrina paulina, em Efésios, diz assim, Efésios, lê o livro de Efésios, é forte, viu? Porque ele diz, predestinado, segundo a presciência de Deus. Aí alguns dizem, Deus escolheu porque sabia que fulano ia escolher ele. Como que fulano escolhe ele, se Deus não escolheu primeiro? Então, não é nem lógico. Segundo a presciência, porque Deus sabia mesmo que a gente ia para o inferno se Ele não escolhesse a gente, alguns de nós. Para terminar aqui essa discussão... Essa aí, que Deus é esse? Pronto. Alguns e não outros. Você for no orfanato, você escolhe todos? Deus é esse. Você escolhe todos no orfanato? Não, não. Deus é o... Que Alfredo é esse? Deus é onipotente, onipresente. E ele... Vamos lá. Deixa eu só concluir essa ideia. Ó. Na ceia, Jesus disse, esse sangue, ele fala assim, ó, esse sangue derramado em favor de muitos. Não desperdiçou nenhuma gota. Então, é uma doutrina difícil, é difícil administrar, é difícil. Mas um dia a gente vai entender. É por quê? Porque, na minha cabeça, é porque Deus não quer que tenha o paraíso. Se ele escolhe alguns e não outros, então não pode ter o paraíso. Mas alguns não vão ao paraíso? Ah, não, sim. Não, aqui. Vamos voltar aqui, que a discussão é longa aí. Então, vamos pensar assim. A terceira reforma. Por ter redescoberto o evangelho da redenção somente pela graça mediante a fé, Lutero desencadeou uma reforma da teologia. A partir do final do século 17, do século 17, movimentos de renovação como pietismo, ou seja, a gente fala em reforma protestante em 1500, mas depois a gente fala em movimentos pietistas, que são movimentos onde as pessoas dizem, cadê a reforma de Lutero? E cada um vive como quer. Não, vamos fazer. E foi se dada uma segunda reforma com os movimentos puritanos e outros irmãos. Você pode ler sobre isso, no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem muito sobre isso, sobre a igreja, sobre o movimento puritano. Qual o site? O site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Com o pietismo descobriram novamente o relacionamento pessoal do indivíduo com Deus. Isso levou a uma reforma da espiritualidade, a segunda reforma. Agora Deus está avançando mais um passo, ao mexer com as formas básicas do ser igreja. Dessa forma, ele desencadeia uma terceira reforma, uma reforma das estruturas. Então vamos pensar como reforma protestante, a primeira de Lutero, que é assim, Lutero é o parece ser o protagonista, embora não seja, ele foi o protagonista histórico. Mas no momento de reforma, só o João Hus, antes, 100 anos de Lutero, quando foi queimado, disse, hoje morre um pato, mas há 100 anos vocês terão um cisne. Hus é ganso em alemão, então ele diz, pato, ganso. Então ele diz, morre hoje um pato e daqui a 100 anos vocês terão algo mais evoluído. Quando ele foi queimado na fogueira. Por quê? Por defender a igreja. Então, existem vários movimentos de reforma dentro da igreja, mesmo antes de Lutero, com Zwinglio e outros irmãos. Então, agora a gente tem uma reforma, com os puritanos, a gente tem uma igreja que volta para o cidadão, para o indivíduo. É uma igreja que não é mais, eu estou lá dentro do prédio, estou bem com Deus. Não, é uma igreja que Deus está dentro de mim e eu tenho que estar bem com Ele. Quarto, de casas que são igreja para igrejas nas casas. As catedrais são casas que são igreja. Mas o que Deus quer? Deus quer igrejas que estejam nas casas. Desde os tempos do Novo Testamento, não existe mais algo como a casa de Deus. Aleluia. É bom dizer isso, né? É bem difícil ouvir isso. Vou falar mais baixo que a princesinha está dormindo. Hoje em dia não tem mais uma casa de Deus física, a não ser o seu próprio corpo. Então, quando ele diz, desde os tempos do Novo Testamento, não existe mais algo como a casa de Deus. Deus não vive em templos erguidos por mãos humanas. É o povo de Deus que constitui a igreja. Por essa razão, a igreja está em casa, no exato lugar em que as pessoas estão em casa, nos lares. É ali que os seguidores de Jesus compartilham a vida no poder do Espírito de Deus. Tomam refeições em conjunto e muitas vezes nem mesmo hesitam vender propriedades particulares, repartindo as bênçãos materiais e espirituais com outras pessoas. Instruem-se sobre como se inserir melhor enquanto ser humano, mas nas leis espirituais constitutivas de Deus em meio à vida prática e justamente não por meio de palestras professorais, mas no modo dinâmico. Então a minha vida com Deus não é assistir uma palestra de um homem santo. Minha vida com Deus é praticar aquilo que Deus tem me falado, tanto na Bíblia, quanto no discipulado, quanto na comunhão com outro irmão, quanto quando eu reúno também com os meus irmãos para ouvir uma palavra mediadora e geral de toda a igreja. No estilo de pergunta e resposta, por exemplo, eu posso ser edificado ali com um irmão. É ali que oram, batizam e profetizam uns aos outros. É ali que podem deixar cair a máscara e até confessar pecados, porque conquistam uma nova identidade coletiva pelo fato de se amarem mutuamente, apesar de se conhecerem e constantemente tornarem a se perdoar e a se aceitar. Eu acho que isso aqui é para a gente poder trabalhar meses só esse parágrafo. Por que é que a gente contratou um profissional da oratória, da retórica, para poder ser o nosso pastor? Porque geralmente é assim. Porque nós temos uma ideia de aluno no nosso interior muitas vezes. O que é o aluno? Aluno é um termo latim para sem luz. Então, se eu me considero um aluno, eu preciso da luz de alguém. Só que o que o Espírito Santo tem nos falado é que, além de uma liturgia informal, a gente tem que ter um crescimento orgânico, diário. Eu estava lendo Deuteronômio ontem, como Deus disse para o pai ensinar a lei para o filho, caminhando com seu filho, comendo com seu filho, sentado na cama com seu filho, ata ela a sua cabeça e o seu coração. Aí sabe o que o judeu fez? Pegou uma tirinha de couro, escreveu a lei e amarrou na cabeça e no braço. Os judeus fazem isso até hoje. No dia que você for a Israel, você vai ver eles lá assim. E a parte do sentar com o filho na cama, ensinar no caminho? Logo eles desenvolveram a sinagoga. Sinagoga não é algo que a Bíblia ensina a fazer. Foi necessidade? Foi. Nos exílios assírio e babilônicos, eles precisavam criar lugares como esse para ensinar a Bíblia. Só que não é um problema. Deus nunca proibiu a sinagoga. Qual é o problema? Não é, o problema não é ter uma sinagoga. O problema é restringir o culto à sinagoga. Restringir esse ensino à sinagoga e atar a lei ao coração e à cabeça virar uma faixinha de couro. Que me perdoem ter esquecido o nome aqui, mas depois eu posso falar para vocês. É que esse método suporta o método. É isso. Agora, é mais fácil a gente sufocar a verdade com a mentira enfeitada. E aqui entra algo um pouco mais tenso e um pouco mais revolucionário. Irmãos, quando a gente institucionaliza a fé e entende que a minha vida não tem nada a ver com a igreja, a não ser no domingo, de manhã na escola bíblica, olhe lá, e à noite no culto dominical, e que meus bens, o máximo que posso fazer pela igreja é separar meu dízimo e oferta, nossa vida se restringe a isso, a gente corre o risco de não só ser um crente medíocre, mas fazer mal à igreja do Senhor Jesus. Aí você diz, poxa pastor, quer dizer então que ignorantemente eu por muito tempo e muitos irmãos até hoje, e eu ainda até hoje, não só estava numa situação medíocre de evangelho, mas fazia mal ao evangelho verdadeiro? Sim. Porque se entrar o irmão aqui de uma igreja tradicional hoje e me ver aqui, só esse exemplo, sentado aqui, como eu estou, em cima dessa mesa, ele já vai dizer assim, que bagunça aquela vida nova, um pastor com tênis azul, de camisa de quadro, o povo de bermuda, isso é falta de respeito ao evangelho, isso é uma falta de, tudo tem que ter decência e ordem, ele tinha que estar com o terno dele, pelo menos com a camisa por dentro da calça. E isso não é igreja? O que é que o mundo vai pensar? Irmãos, vocês acham que pedofilia só tem na igreja católica? E o tanto de lugares? Você sabe a dificuldade que eu tive para alugar um salão para a gente fazer reunião aqui? Porque o povo aluga e vai pagar, vou pagar pela fé. E aluga um lugar gigante e diz que Deus tem a obrigação de pagar o aluguel. E dá um cheque sem fundo. Então, a credibilidade do Evangelho não está em você se empiriquitar todo, como dizia minha avó, e fazer um culto formal com palavras difíceis. A credibilidade da igreja está quando a sua mulher vê que a sua vida mudou depois do Evangelho. Quando a sua filha, quando vai orar com você, como a minha filha outro dia foi orar comigo de noite, ela falou, Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Ela ainda falava petados, meus petados. Perdoe, Senhor, meu pai pelos pecados dele. Ou não, Senhor, não perdoe. Meu pai não tem pecados. Porque ela nunca viu eu cometendo os pecados que eu dizia a ela que eram pecados. Mas o melhor não é a filha achar que o pai não tem pecados. O melhor sabe o que é? Glória a Jesus por isso. É o pai dizia à filha: não, filha, eu tenho pecado sim. Sabe o que é o pior? É a filha perguntar: quais, pai? Claro que eu tenho que ter equilíbrio e falar: não, meus pecados eu confesso a Deus e ao seu avô, que é o meu discipulador. Mas você não vai saber lidar com os meus pecados. O pior é ela achar que você não tem pecado, você deixar ela pensar assim, um dia ela vê que você tem alguma coisa. Vai desviar. Vai, como a gente pensa que os nossos pastores não têm? Aí o pastor, uma vez, de denominação muito, muito antiga no Brasil, pentecostal mais antiga, chegou para mim, um casal, o pastor e sua esposa, disse: você deixa muitos crentes na sua casa? Aí a gente deixou eles falarem, né? Aí a mulher do pastor falou para Paula: você tem que, pode deixar esses crentes na sua casa, não. Você pode se frustrar muito com isso. Você pode adoecer com isso. E se você for traída? Bem, nós já nos frustramos, nós já fomos traídos, mas nós continuamos. Por quê? Porque o Evangelho ganha muito mais quando as pessoas convivem com os seus pastores, com os seus discipuladores, com os seus profetas, mestres, apóstolos. Convivem, e eles veem que são humanos. Você imagina a primeira vez que Pedro viu Jesus se afastando para ir aliviar o ventre, que susto ele não deve ter tomado? Quando ele viu Jesus dormindo no barco, disse, ele pode ter, a Bíblia não diz, mas ele pode ter pensado: pô, todo mundo aqui, né, trabalhando, ele aí dormindo. A humanidade da liderança faz o liderado entender que é capaz de ser líder também. Mas quando a gente cria um sacrossanto pastor que não dá nem pum, não é? Aí o que acontece? A gente diz assim: não, eu não consigo nem dar uma palavra na internet para poder falar do amor de Deus. Brincadeira. É verdade que tem um pastor aqui. Não fala o nome, não. Não vou, eu não sei, eu não sei, eu não sei o gel. Eu sei que eu já ouvi falar, mas não falaram, não quiseram dizer nome, cara. É, não, mentira, eu sei que falaram. Tá. Não é isso? Que não pode nem encostar nele. Ele não se permite? É, tem. Ele não, ninguém pode ter um carro melhor do que ele? Tem. Que já até fizeram uma vaquinha para comprar um carro melhor que o cara? Tem. É verdade. Oh, tem um lugar aqui, tem um lugar aqui em Itabunda que eu admiro, amo muito. A mulher encostou nas vestes de Jesus e ficou curada? Pois é. E por que o pastor não pode ser encostado? Porque se encostarem nele, ninguém vai ser curado. Por isso que não quer que ninguém encoste nele. Não vai sair nada. Agora, ó. Tem mesmo? Tem. Agora repare. Agora, o que é mais importante não é a gente lembrar dos pecados dos nossos irmãos. É a gente olhar para a nossa comunidade e lembrar dos nossos. Isso, né? Eu sei, eu acho legal você comentar isso, está certíssimo. O que eu quero é ir além e dizer que o melhor mesmo é a gente, não criticamente para que serve, a crítica ela é terrível. A crítica é uma licença para o pecado, para a ociosidade. A gente critica para não se envolver, muitas vezes. Na nossa comunidade, na nossa família. É que nem o marido fala: aí ó, relenta, não lava os pratos, também não vou varrer a casa não. Errado. Primeiro eu tenho que saber por que o prato não está lavado. Às vezes está cansado, está de TPM, está assistindo mal, está com cólica. Acabou o detergente que o cara não comprou. Ok? Aí eu vou lá, dou uma força, lavo. Se tem todo o recurso e não está fazendo, eu vou perguntar: o que houve, amor, que você não está ajudando nessa parte, se eu estou fazendo outra parte. A igreja tem que ser assim. Quantas vezes aqui, de vocês, acho que quase todos, já me chamaram em algum momento para dizer: pastor, isso aqui, com muito amor, com muita reverência, né? Reverência não porque eu sou pastor, mas porque eu sou irmão em Cristo, e também porque eu sou liderança, há uma reverência assim, como eu tenho com meu pai, mas principalmente por ser irmão em Cristo. E se meu pastor, chatou mesmo, já foi várias. Talvez, de repente, isso que o senhor disse dessa forma, esse pum mesmo que eu falei hoje, eu sei que ele vai me corrigir depois. Talvez, de repente, de outra forma, o senhor podia dizer isso. A igreja cresce. Se você chegasse em casa e falasse assim: Edinha, o pastor Tiago está cada vez mais solto. A gente tem que... senão desse jeito não vai dar para indicar na vida nova, não. A crítica é assim. A crítica, ela lhe faz descomprometido. É fácil, né? Na igreja não tem lugar para isso. Na igreja, eu vou lá e ministro ao irmão o que ele está em falta. Isso é a igreja. Agora, se eu não tenho acesso ao cara... Se para falar com alguém da minha comunidade eu tenho que marcar com 3 meses de antecedência, um dia nós seremos muito numerosos, eu creio nisso. E Talvez vocês não, provavelmente todos aqui serão pessoas que vão estar mais perto de mim, até porque vão estar liderando o povo também. Mas o irmãozinho que converteu, quando a gente tiver 10 mil pessoas, pode ser que ele não consiga falar comigo em um mês. Mas ele não vai deixar de ter orientação espiritual, não. Porque ele vai ter, primeiro, ele vai ter o discipulador dele. Segundo, ele vai ter o líder de grupo dele. Terceiro, ele vai ter o pastor de setor dele, ou de região. Uma gama de muitos pastores para atendê-lo. Aí o cara não fica... O cara não fica solto, porque ele é acompanhado, amém, irmãos? E não vai ficar na hipocrisia aqui, que nem... Vou dizer que uma igreja com 10 mil pessoas, não dá para o cara agendar hoje, falar com o pastor geral da igreja toda hoje. É uma questão logística. Mas, por que ele só serve falar com o supremo pastor da igreja? O supremo pastor da igreja é Jesus. Se é uma questão mais simples, fala com o seu discipulador. Se ele não consegue resolver, fala com o discipulador dele. Se não consegue resolver, fala com o líder do grupo. Se não consegue resolver, fala com o pastor que cuida daqueles grupos naquela região da cidade. E assim vai. Porque assim, embora tenha que ser cada uma organização mínima, a igreja, como, não sei se vai dar tempo de ler aqui hoje, tem que diminuir primeiro para crescer depois, ainda assim, existe uma organização. O que, aqui, preste atenção, que é muito importante o que eu vou falar. Por favor, preste bem atenção. O problema é quando a organização vira a igreja. Entendeu? Quando a estrutura hierárquica vira a igreja. Quando o prédio vira a igreja. Essa é que é a maldição. O que não pode é isso. A organização vai ter que ter. Porque somos humanos, precisamos de organização. A igreja de Atos tinha organização. Você vê pelas cartas. Muito claro, tinha liturgia, tinha organização, tinha tudo isso. O que não pode a gente achar que a liturgia, que é a palavra que vem do grego liturgon, que é serviço, que a gente usou essa palavra para a ordem do culto, tinha. Tanto é que Paulo critica os coríntios porque não tinha mais liturgia em Coríntios, nenhuma. Ele diz, calma, gente, está muito bagunçado esse negócio. Ih, peraí. Tudo bem que aí é uma creche que tem mais menino do que professora, mas as professoras têm que dar uma ordem na creche. Porque também tinha muita conversão em Coríntios, irmãos. E não pode ver só pelo lado ruim, não. Vamos ver a igreja de Coríntios pelo lado bom. Tinha muita conversão. E quem era que convertia em Coríntios? Não era judeu, não judeu. Sabe, o judeu é que nem... Por exemplo, tem uma paciente minha que converteu. E que eu acompanhei esse processo de conversão dela. Era uma católica daquelas que... Meu Deus do céu. Muito crente não é como ela. Converteu ela. Eliane, mulher de Deus. Orei tanto para ela vir para nós. Para estar aqui conosco. Só que o marido dela tem um amigo em outra igreja. E aí ficou mais fácil para a família, porque o marido tinha esse amigo lá, ficar em outra igreja. Mas glória a Deus, porque o evangelho cresceu, amém? E pude participar disso. Uma mulher dessa veio para o nosso meio, meu Deus do céu, é uma maravilha. E já era uma pessoa piedosa mesmo, com orientação errada. O Coríntio, ele vinha de religiões, meu irmão. Sabe como é que o cara adorava? Vou adorar a Deus, pronto. Ia no templo de Diana, tinha um açougue junto com o templo. Aí eles furavam um boi, que ficava em cima de uma tela, de uma grade, você tomava um banho de sangue, e ensanguentado ainda, copulava com a sacerdotisa, prostituta ritual. Aí ficava cheio dos demônios, e cheio de astúcia para ser comerciante, para ser o que fosse. Essa é a adoração deles. O que é mais complicado, você pegar um cara desse para discipular ou pegar um judeu piedoso? Então, existe... Pô, um negócio lá em Coríntios era pesado, meu irmão. E tinha muita conversão, então é claro que teve que ter a rédea um pouco mais curta para poder dar mais ordem. Ok? Então, vamos pensar assim, que a igreja, ela tem que ter uma organização. E quando a igreja tem conversões de forma mais rápida, às vezes a organização tem que ser um pouco mais pesada ainda. O que a gente nunca pode é confundir as coisas e achar que é a organização que é a igreja, que é um estatuto que é a igreja, que é uma forma de fazer liturgia que é a igreja. É isso que é o mais difícil arrancar das nossas cabeças. Que igreja é essa comunhão aqui de eu sentar para fazer o discipulado com o Chateau, fazer o discipulado com o Alex? Isso aqui já é igreja. Esse é mais revolucionário. E quando isso acontecer, meu irmão, se segure, porque o inferno morre de medo desse negócio. Em Cuba, Fidel Castro proibiu reuniões, proibiu. A igreja estava crescendo muito em Cuba, aí Fidel Castro resolveu proibir se construir prédios novos de igreja. Proibiu. Não pode mais construir prédio de igreja, ninguém mais pode ter prédio de igreja. Foi proibida igreja, não é? Brincadeira. Aí, Alex falou uma coisa interessante. Hoje é proibido abrir conta para a igreja. Ou é difícil, pelo menos, né? Se for uma igreja como a de Valdomiro, consegue rapidinho, né? Ou Universal, vamos lá. Aí, gente. Aí o que acontece? Quem vai perder uma mata dessa, né? Fidel Castro disse, não vai abrir mais igreja. Aí as igrejas cresciam reformando. Aí ampliavam os templos. Eu digo a igreja física, né? Na medida que os irmãos iam crescendo e iam ser batizados, não cabia todo mundo e eles cresciam. Aí ele falou assim, não, está crescendo demais, está proibido reforma. É muito comum em Cuba até hoje você ver prédios de igreja sem telhado. Porque tinha que arrancar o telhado para o povo não. Cai, telhado não cai na cabeça. Aí o que aconteceu? A igreja continuou crescendo. Aí ele falou assim, está proibida a reunião com mais... Não vou inventar um número, eu não me lembro ao certo, mas pequenas multidões proibiu. Então acho que só podia reunir 30 pessoas. Ele não sabe o bem que ele fez à igreja. Porque se só pode ter reunião de 30, como é que o pastor vai... Você tem uma igreja de 500 pessoas, como é que o pastor vai conseguir ensinar para grupos de 30, para todo mundo? Não consegue, aleluia, glória a Deus. A igreja foi obrigada a treinar lideranças. Mesma coisa aconteceu na China. Na China os grupos são menores ainda, se não me engano são de 15 pessoas, se não me engano, eu não tenho essa informação aqui, não lembro. A igreja teve que fazer mais lideranças ainda. Agora eu digo a você, essas lideranças estavam onde? Foram importadas do Brasil, dos Estados Unidos? Estavam na igreja local, esquentando o banco e deixando de cumprir sua vocação. Porque acha que para ser um pastor, para ser um líder de grupo, um líder de igreja no lar, tem que ser alguém muito eloquente, muito conhecedor de teologia, muito monte de coisa que eu não sou, então não vai dar para mim. Então vamos lá. Amém, amados? Está bom nesse ritmo? Porque depois eu vou trabalhar cada um dessas teses aqui com mais recursos, tá? É aqui que oram, batizam, profetizam uns aos outros. É ali que podem deixar cair as máscaras e até confessar pecados, porque conquistam uma nova identidade coletiva pelo fato de se amarem mutuamente, apesar de se conhecerem e constantemente tornarem a se perdoar e aceitar. Porque se não tiver perdão e aceitação, a gente nunca vai conseguir conviver, porque se você está mais perto da sua liderança, você vai ver os erros dela. Aí a gente corre para uma questão muito mais delicada. O líder também é muito mais exigido dele, que ele tem que ser a pessoa mais santa. Porque agora, meu irmão, antes ele só tinha os olhos da grande massa morta na frente dele e quem conseguisse o horário na agenda dele no gabinete. Mas quando ele está misturado com as pessoas e pessoas com ele, tem um monte de gente convivendo com ele. Não dá mais para ter uns pecadinhos de estimação, velho, fedendo macaco, não. Dá não. Por quê? Porque a igreja ele conhece. Então, muitas igrejas que tentaram fazer a transição para uma igreja nos lares, quebraram. Por quê? Porque quando a igreja começou a governar com seus pastores, disse, muito diferente do que ele falava do que eu estou vendo ele viver com a mulher dele. Que isso? Parece outra pessoa? Então ele tinha que ter desenvolvido um relacionamento de cobertura, de alguém que pudesse acompanhá-lo, ensinar o perdão para o rebanho e não tentar continuar convencendo os irmãos que ele era perfeito. É por isso que vira e mexe, eu confesso com o pecado a vocês. E os piores eu confesso para o meu pai, que é meu discipulador. E também tem uma coisa, irmãos, nada oculto permanece oculto por muito tempo. Não tem, olha, não tem esse. Começa a fazer uma coisa errada por baixo do pano, vai demorar, mas vai explodir. Jesus diz assim, que não há o que é feito em oculto que não seja levado a irado. A sacada da casa. Não adianta. Entendeu? Porque pecado é liberado. Nós não podemos ter nenhum pecado que seja de estimação. Nós não podemos ter nenhum pecado que será recorrente. Sempre o mesmo pecado, sempre o mesmo pecado, sempre o mesmo pecado. Não está tratando o pecado, não está confessando, não está orando, não está admitindo que é algo que é da sua escolha. Acho que é a circunstância. Aí não cresce, fica empacado. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Então, a igreja mais orgânica é uma igreja onde a gente conhece os defeitos de quem está em nosso redor, mas também não tem nada por baixo do pano. Amém, amados? 5. Primeiro, a igreja tem de encolher antes de poder crescer. A maioria das igrejas cristãs simplesmente é grande demais para realmente proporcionar espaço para a comunhão. Foi assim que se tornaram comunidades sem comunhão, o que é um contrassenso, né? Porque comunidade presume comunhão. As comunidades eclesiais do Novo Testamento eram invariavelmente grupos pequenos, com cerca de 15 a 20 pessoas. O crescimento não acontecia pelo inchaço aditivo, formando comunidades eclesiásticas grandes, estacionárias, e que lotavam catedrais. O que é estacionário? Estacionário é o lugar que você entra e não tem o que você fazer. Então, vamos lá. Formando comunidades eclesiásticas grandes, estacionárias, e que elevavam e que lotavam catedrais de 20 a 300 pessoas. Mas não pelo crescimento multiplicativo da amplitude, apresentando características de um novo movimento. Então é assim, esse crescimento, eu vou reler o parágrafo agora sem explicação para ganhar um sentido, tá? O crescimento não acontecia pelo inchaço aditivo. O crescimento na igreja primitiva, na igreja original. Ela não crescia por inchaço, formando comunidades eclesiásticas grandes, estacionárias e que lotavam catedrais com 20 a 300 pessoas, mas pelo crescimento multiplicativo da amplitude, apresentando características de um movimento. Ela não era parada, ela era dinâmica. Vamos lá, então, vamos pensar aqui. Como que a igreja cresce numericamente? Hoje, infelizmente, a maioria dos crescimentos que a gente vê, as igrejas maiores, são igrejas que crescem pelas conversões que se dão no domingo à noite. Naquelas conversões, poucas permanecem. Mas, na realidade histórica da igreja, como que a igreja cresceu? Conversão de um a um. Vocês lembram de Filipe e Eunuco? Filipe e Eunuco já lia o Isaías, encontrou Filipe, que era discípulo na igreja primitiva, e Filipe explicou que aquele que Isaías disse que viria já tinha vindo. Ele creu e disse: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Mas parece que a igreja riscou textos como esse. Então, a conveniência da organização é contra a conveniência do organismo. Então, que em nome de Jesus a gente tem a maturidade de reler a Bíblia. Diga. Eu queria aproveitar esse tópico para comentar sobre a Maranata, que tem um sistema que me lembra, né? Esse sistema mais reduzido. Porque se você for observar todos os tempos da Maranata, tem um perfil bastante similar. Que é uma casinha, com poucos lugares, poucos assentos. Me lembra, né? Não sei se por um acaso é fundamentado nisso, se não é. A igreja Maranata, com todo respeito aos irmãos, ela é uma igreja que, embora ela não ordene pastores, né? São irmãos presbíteros que vêm com uma palavra lá, e tem esse crescimento, esse cuidado para não passar de muitas ovelhas. Alguns dizem que não passam de 100 ovelhas, baseados na parábola de Jesus, que falou 100 ovelhas. Então eles entendem que 100 ovelhas é o máximo que pode ter uma congregação. Qual é o risco da gente ter com esse padrão? O risco da gente ter esse padrão com esse padrão é porque não dá para cuidar de 100 pessoas. Eu não estou conseguindo cuidar de 50. Qual seria então o número ideal para uma igreja ter? Não tem um número ideal. O único número ideal que a igreja tem é 2. Esse é o número ideal da igreja, 2. É. O número ideal é o mínimo. Então, eu posso ter 66 mil pessoas, como eu vi e visitei os grupos nas casas. Como eu posso ter 50? E a gente está crescendo aqui, está tentando se cuidar um do outro. O sucesso da igreja não é quantas pessoas tem, mas se já é igreja em 2. Se for igreja em 2, já tem um sucesso. Claro que a gente olha para uma igreja que tem o cuidado de não ter mais de 100 pessoas na sua multidão, isso é inspirador. Mas pode ser também um contrassenso, porque é uma multidão pequena, mas ainda é uma multidão. E não se cuida de 100 pessoas. Então, a ideia é que cada um de nós acompanhe o máximo de pessoas que puder. Às vezes pode ser 3. No meu caso, tem que ser mais pessoas, porque a gente está implantando isso que já era para acontecer sempre. E todos esses 4 anos foi ensinando sobre o que é o discipulado, ensinando, né, Lucas? Ensinando o que é a igreja orgânica. E fazendo assim para a gente começar a agir efetivamente dessa forma. Então, eu acho que comentei mais sua pergunta do que respondi, mas foi satisfatório? Fazer o assunto porque sim. É um tópico que me faz lembrar da ideia da Maranata, que tem um perfil parecido, sim, em que justamente não pode ter não é que não pode, até então não sabia, né? Sim. É de que eles fazem isso estrategicamente para que haja uma comunhão melhor porque tem uma quantidade menor de pessoas. Exatamente. É uma estratégia boa, mas o inimigo do excelente é o bom. Com todo respeito aos irmãos. Eu acho melhor, inclusive, do que a igreja de 500 pessoas com um pastor só. Ou com 1000 pessoas com 2 pastores. Isso para mim é uma piada. De mau gosto. Eu soube do relato do irmão que tinha uma questão grave na sua família, precisava falar com o seu pastor, foi no gabinete, marcou a agenda. Isso tinha para 3 meses. E tinha um secretário que falou, nem olhou para a cara dele e falou assim, meu irmão, só tem para 3 meses. Aí ele falou assim, meu Deus, e como é que eu vou resolver isso? Aí você tem que esperar. Mas o problema não espera. Entendeu? E aí, por que o irmão que era secretário ali não disse, meu irmão, para ele ser secretário, ele presume que ele tem alguma autoridade na fé. Porque ele não já ouviu o irmão. Pela burocracia. A burocracia, ela é feita para separar tudo em sim, não, sim, não, sim, não. Sim, pode, não pode, pode, não pode. Se tivesse o discipulador dele, entendeu? Então, que inclusive a Igreja Maranata é avessa essa ideia de discipulado, de igreja orgânica, igreja nas casas. Né? Embora eu os admire muito e muitas coisas. Então, amados, aí diz assim, as igrejas nos lares se subdividiam quando tinham atingido o limite orgânico de cerca de 15 a 20 pessoas. Então, se a gente for falar numa pequena multidão, o melhor não é nem 100, o melhor é 15 pessoas. Máximo 20 pessoas. Porque um casal dedicado, ele consegue acompanhar essas pessoas. Mas não é só ele. Essas pessoas já têm pessoas que já são acompanhadas que acompanham essas pessoas que já chegaram. Entendeu? Então, quando a gente pega os documentos antigos da igreja, a gente vê que se chamava a igreja na sua casa, podia ter lá 8 pessoas. E podia ser digno, inclusive, de receber uma carta do apóstolo. Porque era igreja. Tem igrejas miudinhas que recebem carta de Paulo. O próprio Filemon recebeu uma carta para a igreja na casa dele. E tem igrejas maiores com várias casas, como a igreja de Roma, que Paulo tem uma lista comprida de saudações. Todos aqueles que ele saudam são líderes da igreja nas casas. Então, não é menos igreja porque é menor. Esse crescimento multiplicativo pela base, possibilitou os cristãos que também se congregassem para reuniões celebrativas que abrigariam a cidade toda, como por exemplo os salões do templo em Jerusalém. Em Jerusalém, eles também se reuniam toda a igreja. Preste bem atenção aqui, eu vou terminar. O próximo a gente vai continuar semana que vem. Então, assim, em Jerusalém, eles também reuniam toda a igreja. Mas não era a reunião principal. É isso que eu tenho, tentado trazer para os irmãos sempre. A reunião principal é a reunião nas casas. A gente celebra aqui domingo de noite as reuniões das casas. É para ser assim. As pessoas entram na igreja pela porta da sua casa. Muito mais bonita. A gente não tem sofá aqui. Não tem lanchinho para servir para todo mundo, mas sua casa tem. Aqui não tem. Aqui não tem como bater um papo depois da reunião, com segurança, com a porta fechada. Na casa tem. Aqui não tem como a gente servir uma água na mão da pessoa. Na casa tem. Aqui não dá para as pessoas confessarem alguma dificuldade que está tendo lá, fazer um pedido de oração específico. Na casa tem. Então, por que a gente acha que a reunião principal é aqui? Não é pela Bíblia, é pela tradição. E a maioria dos cursos americanos, o lanche é feito na igreja. E sempre serve alguma coisa lá. Aí a pergunta é assim, isso é bom, mas o inimigo do bom, do excelente é o bom. Porque o que seria excelente? Não é fazer do prédio geral uma casa. Tem que ser acolhedor, como eu sempre falo, nossa igreja é um lar. Mas não para tirar a igreja do lar. Se a gente servir biscoitinho com chá aqui, eu vou achar show, máximo. Mas não para não ter no grupo. Uma extensão. Vamos terminar aqui. Em comparação com isso, a congregação cristã típica de hoje é um triste meio termo. Estatisticamente, ela não é mais uma igreja no lar, mas tampouco já é um evento celebrativo. Então, ela nem é no lar, nem o nosso culto aqui celebra o que acontece no lar. Mas se restringiu ao culto aqui. Dessa maneira, ela perde duas dinâmicas imaginadas pelo seu inventor. A atmosfera familiar, dinâmica e relacional. E o mega evento eletrizante com efeito de sucção. Ele explica depois sobre isso. Qual a ideia desse mega evento? É um susto na sociedade do que está acontecendo nas casas. Entendeu? Então, por exemplo, você vê o que, por exemplo, a igreja adventista, muito organizada, embora extremamente herética, ela faz um evento uma vez por ano que bota o povo todo na rua e se toma um susto, velho. Diz, meu Deus, tem tanto adventista assim, é? Entendeu? Embora eu os admire muito e ame muito eles, estão procurando, estão caminhando, tem muitos irmãos nossos que estão lá dentro. Mas a doutrina oficial é herética. A doutrina sabática é uma doutrina herética. Então, a igreja de Jesus, que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, ela também tem que mostrar à sociedade que ela acontece. Né? Nem que seja nas arenas sendo comida por leões, mas a sociedade precisa ver que a gente acontece. Amém, amados? Oi. O que eles falam defendendo o sábado? Quando você fala, quando você fala. Porque já aconteceu, eu encontrar uma pessoa e falar do sábado. Sim. Aí eu falei, mas Jesus veio pra, né? Aquela coisa, só que eu não soube explicar. É simples, é muito simples. Eles falam dos 10 mandamentos que tem que continuar sendo cumpridos. Mas é que tá. Então Jesus veio, não veio pra mudar. Eles pensam assim. Agora você pergunta para eles, por que você só cumpre parte da lei? Com muito amor, tá? Você não quer brigar com eles, você quer levar a reflexão. Você pergunta, por que você não cumpre toda a lei? Só cumpre uma parte. Ele não cumpre toda. E a própria Bíblia diz, quem só cumpre a parte da lei não vale, porque tem que cumprir toda. Mas ele vai ser julgado pela lei. Mas eles vão ser julgados pela lei. Eu quero ver como é que eles vão se safar lá. É que eu vi naquela aqui, canal 14, sim, que sim, sim. Eles dizendo que aquela passagem que Jesus. Vai comer o pão da proposição. Comer, sim. Ele falou que aquilo ali é para. Aquilo ali não é para mostrar que. A gente pode. Que a gente pode. Para mostrar que o sábado tem que ser conservado mesmo. Meu Deus. Que ai, uma. Só que Jesus usou o argumento de Davi para justificar que os apóstolos estavam quebrando o sábado. É, mas essa pessoa. O nome disso não, é. Pelo contrário, para mostrar que o sábado. Mas toda heresia se baseia numa cegueira espiritual. Porque semanticamente, no grego eles estudam muito, tem doutores em Bíblia e tudo mais. semanticamente, no grego, na interpretação do texto, é claro que Jesus está justificando que os apóstolos quebraram. Jesus não diz que eles não quebraram. Jesus diz que Davi comeu para a proposição e que eles, os reis, que Davi era rei, e sacerdotes, porque trabalham no sábado, podem quebrar o sábado. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Então o que Jesus estava dizendo é que reis e sacerdotes quebram o sábado. Davi quebrou, já sendo um exemplo da graça na lei, e o sacerdote quebra porque é o dia que mais trabalha é sábado. Então Paulo diz, não há separação entre dia e dia. Lucas diz, quando Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela, ele fez todos os alimentos puros, e está escrito em Lucas. Ou eles não entendem a Bíblia por uma questão de ignorância, não é. É cegueira espiritual. Porque tudo que eles se baseiam é facilmente corrigido biblicamente. Eles fazem separação de alimento. Jesus disse que tudo é puro aos puros. Jesus disse, Lucas diz, com isso Jesus disse que não há alimento, purificou todos os alimentos. Paulo diz que quem não come uma coisa ou outra é débil na fé. Eles pegam só o texto de Tiago que diz para comer sangue. Naquela situação não era para comer sangue. Mas eu não posso dar mais peso a uma declaração do que a mais de 6 declarações sobre poder comer qualquer coisa. Entendeu? Então, a Bíblia explica a Bíblia e a gente tem que orar por eles, amá-los. Eles estão buscando, mas eles, a base doutrinária deles é herética. Embora o discurso seja bonito, as canções sejam bonitas, alguns sermões são irretocáveis, mas quando eles entram nas heresias deles, aí, cuidado, diga. Um dia mesmo, eu trabalhava com um adventista, eles distribuíam comigo produto. Certo, gente, ele mora em Tuberá, e veio para Gandu. Eles faziam as entregas para Gandu. Só que o tempo das entregas era 6 horas, tinha que fazer contas. Mas depois dessa hora, esse homem perdeu a cabeça, quase acabou. Ele disse, não adianta, eu perdi tudo que eu fiz, porque está passando da hora. E ele começou a xingar. Que dia, que dia isso? Rapaz, agora sim, tu está quebrando tudo, porque ele está chamando o demônio. Não, mas que dia que ele começou pior? Que dia que ele horas. Mas 6 horas de diabo. É porque mas é que está quebrando. Não, sexta-feira. É das 4 horas da tarde na sexta até 4 horas do sábado. Não. Depende do lugar. Tem lugares que só fica mais tarde. Em Israel, 4 horas da tarde. Mas aqui no Brasil, eles... Esse homem xingava e dizia que tinha que... Quer dizer, está xingando, já está indo todo mundo. É uma incoerência total. Deixa eu falar, irmãos. Embora existam muitas incoerências em outros grupos, eu quero, em nome de Jesus, desafiar vocês a perceber quais são as incoerências nas nossas vidas. Porque, gente, que não falta heresia por aí. Vamos ver qual é a incoerência na minha vida, na sua vida. Não na vida do outro, mas primeiro na sua. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa manhã tão produtiva. Em nome de Jesus, cada casa seja uma igreja. Cada crente seja um ministro e nossa igreja seja uma casa. Nos faz voltar ao teu evangelho, com misericórdia e amor. E que nós possamos viver isso, Senhor. Não sejamos especialistas no discurso, mas sejamos especialistas na vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Outras pregações no site www.vidanovaitabuna.com. Essa semana eu tenho falado para ele.